Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? À quinta-feira, entre as 22 e as 24 horas, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Dreaming, but I'll get by with a little bit of you. Alcohol, tobacco, caffeine, ephedrine and orange juice. With a little bit of you. Alcohol, tobacco, caffeine, ephedrine and orange juice. Stanley Briggs and the Wave Pictures do single Orange Juice e Stanley Briggs and the Wave Pictures do álbum Gin. Olá, esta é a Orelha Extra. All day, it was for real from the start. I could feel it in my heart. guess I was ready, and you read me. You burned out all your candles, your life was all in shambles, but you tucked away your wounds and scratches, all in a book of matches. You and you needed me too. I lay on the carpet at your feet and snapped my fingers to the beat. You blinked your tears away, smiled as if you wanted me to stay. I blew out smoke through my nose like a dragon. I awoke, I mean arose, and switched the light on. You burned out all your candles, your life was all in shambles, but you tucked away your wounds and scratches, all in a book of matches. São mais 2 horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar. Começámos com o single 7 polegadas para Stanley Briggs and the Wave Pictures, uma das melhores canções que por aí anda atualmente, pelo menos para nós, Orange Juice. E depois o álbum de Stanley Briggs, também com os Wave Pictures, chama-se Gene. E de lá ouvimos I Wanted You. Vamos continuar. Vamos regressar ao último trabalho de Moon Wiring Club, A Fondness for Fancy Hats. O tema Just My Daguerreotype. You have to be frightened of ghosts.

produção aconteceu em 2008, o disco sai só agora este ano. Stefan O'Malley, da aventura Sun, com o Zulver, liderados por Christopher Rigg. Três temas neste disco intitulado Terrestrials. Ficamos com o último, Eternal Sun. Primeira das 2 horas de Orelha Extra, vamos prosseguir com AJ Davila, dos porto-riquenhos Davila 666. Ele agora é aventura própria, com a ajuda da banda que tem também o nome do álbum. Este álbum estreia de AJ Davila, Terror Amor. Será mais um tema retirado do primeiro álbum em nome de AJ Davila, Terror Amor. E vamos continuar com a nossa recuperação dos últimos tempos por aqui, no espaço a que resolvemos apelidar de Capela das Aparições, música assombrosa de outros tempos. No caso, a banda norte-americana 156075, também conhecida como The Numbers Band, seu primeiro álbum gravado ao vivo em 1976, à altura da edição, a gravação não sabemos quando aconteceu. Chama-se Jimmy Bell's Still in Town. Eles que ainda em 2014 continuam no ativo. O tema para hoje, Thief. Thief. $2 for show. Then I start working my change. Wanna go? Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point good. Enough? Shin Doof. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelhar mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. We'll be right back. Era o tema que faltava dos três que contém um novo trabalho para Sam Shackleton, ele que assina só com o seu apelido Shackleton, o EP Freezing, Opening, Thawing, e o tema foi Silver Kiss. Esta é ainda a primeira das 2 horas de Orelha Extra com o Fernando Cabrita, sexta-feira à noite na Rádio UFSCar em São Carlos, no Brasil. E depois em Portugal, durante o fim de semana, na Rádio Castrense, na RUC e na Rua Podcast, em orelhaextra.com. Vamos prosseguir agora com o EP, que contém 5 temas, 5 versões para canções do sevilhano António Luque, mais conhecido como Senhor Chinarro. No caso, versões essas por Dan Bejar e o seu alter ego Destroyer. Vamos ficar desta vez com Babieca, salvo erro, o tema de Senhor Chinarro, que está no álbum de 2011, Presidente. La noche pasada soñé que Murcia iba a desaparecer. La noche pasada soñé que Murcia iba a desaparecer. La noche pasada soñé Granada ya no existía, ni el rastro de Almería. La noche pasada soñé, no sé para qué, no sé para qué me desperté. Tu voz me sacaba del cauce, me decía que fuera. Tu voz me sacaba del cauce y otra vez abalicante. Y el fiera subiera delante, conocería mi espalda. Más Babieca que yo aquí no hay. Más Babieca que yo aquí no hay. Más Babieca que yo aquí no hay. Tizona, y mi caballo Babieca. Mi espada era Tizona, tú eras Doña Jimena. Crucé un desierto de pena que parecía Arizona. Era una tierra de infieles, de muchos gitanos y parios. Era una tierra de infieles, la que vi a lomos de mi caballo. Era una tira de pieles para hacer de mi capa un sayo. Más Babieca que yo aquí no hay. Vieja que aquí no hay. Saída da primeira das duas horas de Orelha Extra com o trio Danny and Darlene, o álbum homónimo, e ficamos com o tema inicial, Don't Get in the Car. Para o fim, o grande músico do Mali, infelizmente já desaparecido, Lobby Traoré, ele que fez grande parte da sua carreira em concertos ao vivo, principalmente no Bar Bozo, em Bamako. Este álbum foi precisamente lá gravado, num concerto que aconteceu em 1995, chama-se Bamako Nights, Live at Bar Bozo. Vamos ficar com DB. Colombo, yo, Alewaya, Silamba, Sumo, yo, Alewaya,

Avec l'homme DJ Lou Rockfellow, le Philly Kid, la guerre de décibels, la pièce tonitulante et époustouflante, c'est à travers le Rockfellow pour les Physical Fever. Ayez pitié de la mer qui interroge les contours des jours infinis. Le problème de cette de battement est propre à beaucoup de personnes en Afrique. C'est du pipeau, c'est de n'importe quoi. Moi je m'adresse simplement à travers toi, Stéphanie. Ces mêmes ménagères, elles sont capables de vous enlever votre femme à la maison. Oh Dieu de ce monde. Non, non, non, non, c'est parce que Stéphanie n'est pas homme. Ces femmes de ménage-là ont toutes les techniques. Il y en a même qui affirment. Qui affirme que moi je suis capable de finir en douceur avec ma femme. Où sont nos fameuses valeurs africaines? Mais moi je ne vous vois pas. Je pense que vous avez une grande qualité de femme ou bien vous êtes une vedette. Et supposons que vous venez en Afrique, ils vont finir avec vous. Il faut dire qu'en Afrique, on maltraite les employés de maison. Elles souffrent. L'Africain est resté esclavagiste. Alors quand on nous parle de valeurs africaines, je veux dire, moi ça m'interpelle. Un peu écœuré par certains intervenants qui ne savent pas ce qu'ils disent. C'est grave sur les antennes d'Afrique numéro 1. Monsieur Brice, qui je vous? Mais dis-moi. Salut à toi. Monsieur Brice. Oui. Je salue tout le monde. Salut à toi. C'est vice-versa quoi. Moi, je dis c'est une question d'éducation. Il faut savoir dire non, même si vous êtes pauvre. Jean-Jacques a dit quelque chose tout de suite qui est très important. Salut à vous. Que dans la vie, il faut savoir dire non quand il le faut. Il faut respecter tout le monde, mais ne craignez personne. Silence. Silence. Dites aux Africains de limiter un petit peu de ce côté-là aux hommes blancs. Des blancs. Encore une fois, je suis d'accord avec M. Jean-Jacques, il faut savoir dire non. Bonjour, Monsieur le Président. Je n'en disconviens pas par rapport à ce que vous dites. Mais, Monsieur Jean-Jacques. Oh Dieu de ce monde. Je ne vais pas vous cacher. Parce que nous, les Africains, en âme et conscience, c'est nous qui devons critiquer notre politique intérieure afin qu'on puisse trouver nos mots à l'intérieur. Personne ne viendra faire notre politique à notre place. Salut à toi, Souleymane Malangu. Souleymane ? Oui, grand-père. Merde tout dans ton vin. Salut à toi, combattant de demain. Si c'est moi. Salut à toi. Adam, religieux, si je ne passe pas, je ne vais pas plus être dans cette maison-là. Je suis obligé de quitter parce que si je mors, je ne passe pas dans mon vie. Gendarme de Jean-Christ, la référence, le magazine de l'après-midi. Allahu Akbar. Jakino indunya ci diro ko nda. Boy kulkan ka ne babay kam bu yango ni jinde bandaga. Ne babay kan ga dir deyno. Dim man biya ni ga way ma. Mu man Musa. Sayan ahalli beti ina gida radio tenere kuke saurare ba shakka wadannan malamai kasida ta takatar da ku wanda ake diwani ne da amshin zikiri na san ba shakka za ta takatar da malamai masu sauraron musamman a zawi Sheikh Shabir da jama'ar da sama musu wanda mun san kuna ban musaura kafa da dama anan kasuwar garma shi ma musu wanda kuna ban musaura kafa Allah shi bar mu tare Allah ba da ladar haka zamu ci gaba malamai hinji idan ki shirya lokaci na ci gaba da kure mana koda yake zan amfani da wannan dama domin sanar da masu saurare cewa gobe daga bakin kare hudu har zuwa kare shida awoyi guda biyu an kibe mana su albarkacin kamar sabuwar shekar musulunci domin yin shirin tsawa awa biyu inda za ku ji mu dauke da kasidu haka zalika tare da gayyatar Mallam Hajja wanda zai zo mu bayani a game da muhimmancin yin amfani da wato kalanda ta wato lissahin hijira wa wanda muke gobe kenan 1428 da wasu zattutuka daban-daban akan musulunci Mallam Jamil Kofar waika a cikin wannan kasida ta sa ta yabo zuwa Gausul Azam a ziyararsa Na fage mana wucewa Eshehu, Eshehu. Zamani na kauna hakaini dakani. Amina Muhammadu Marshe Rampon kika tage da muke bin take Halimatu mai tuwo kace kuna goma sau da kafa a cikin wannan shirin Allah shi barka. Terminamos a primeira hora de Orelha Extra no Mali e iniciamos esta segunda hora no país ao lado, o Níger, um dos países mais pobres do planeta, mas com uma cultura riquíssima. De alguma forma, essa cultura, pelo menos a musical, aqui expressa nestas gravações, efetuadas por Hisham Maed e editadas por Alan Bishop, os dois senhores que estão à frente da editora Sublime Frequencies, gravações essas da rádio, precisamente do Niger, Radio Niger, assim se chama esta compilação. Não há aqui indicação dos intervenientes, sejam eles os locutores ou os músicos, apenas títulos para cada uma das faixas. Ficamos com a 2, Death on the Back of the Neck, compilação Radio Niger, a dar o início à segunda e última parte de Orelha Extra. Sintam-se bem-vindos. Música agora vinda do norte da Europa, no caso da Escócia, Alan Davidson e o seu projeto Kitchen Cynics, um dos dois discos que por aqui temos, no caso Wooden Bird Plus. músico escocês Alan Davidson, com uma carreira já longa que remonta à década de 80 do século passado, enquanto Kitchen Cynics, muitos discos já editados, alguns deles em CDR. Este é um dos últimos, chama-se Wooden Bird, com mais uns temas extras e com o subtítulo Plus. Ficamos com dois, Surface Noise e Improv Early Birds, 25th May. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it demands? Don't see how it demands. Orelha Extra, spreading the gospel around here. Para degustarmos o último e excelente trabalho para Stephen Malkmus and the Jigs, Wig Out at Jag Bags, dois temas, Planetary Motion e Chart Junk. Thank you. shame on me, brother. Watch out for a step back three. Put the I in team like no other. Actually, I'm not contractually obliged to share. Bunny, you're just connected bones. Extra, canal auditivo suplementar, segunda e última hora, para trás Stephen Malkmus and the Jigs, e vamos continuar com o disco estreia para o músico português Bruno Pernadas, ele que integrou as bandas When We Left Paris, Julie and the Carjackers ou Suzy's Velvet, entre mais algumas. Surge agora em nome próprio com este álbum intitulado How Can We Be Joyful in a World Full of Knowledge, para hoje Usur. We'll be right back. money. He was other dudes. Matter of fact, but one thing it'd be good to do is bring more tools. And imagine you're holding a beach ball. And are you going to cook them at, like, outside the back or something, or on a courtyard at the museum outside of the Oakmont restaurant? Disorder, derangement, disunion, jumble, mix-up. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Pedrita. We'll be right back. Tatsuya Yoshida é baterista e sempre foi o membro principal da dupla japonesa histórica Ruins. Esta é a sua última aventura com a saxofonista Ryoko Ono. O álbum estreia tinha saído em 2009 através da Ipecac de Mike Patton e surge agora o segundo trabalho na Skincrafts Records, chama-se Bleem Gwas, e ficamos por aqui com o tema Vresto, um tema que é uma versão de um velho tema dos Ruins. E vamos continuar com o último trabalho para Angela Olsen, chama-se Burn Your Fire for No Witness, o tema Forgiven/Forgotten. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. à frente de Mount St. Helens Vietnam Band. Lança-se agora em carreira solo através deste The Evil Eye. Falamos de Benjamin Verdoz. Ficamos por aqui mais uma vez com Under the Layers e o regresso dos War on Drugs, Lost in a Dream. Beat it down to the muscle. emissão está praticamente cumprida. 2 horas de orelha extra quase a terminar. Para trás, Red Eyes, do último Lost in the Dream, o regresso dos War on Drugs, e terminamos com a aventura que junta Norman Blake a Joe Pernis, The New Mendicants. O álbum chama-se Into the Lime e vamos ficar com Eye on the Skyline. Tchau, até para a semana. Above the shamelessness it takes to try, not the loving kind, a free cap at a sign, clowns and model call you to the sky. Heaven knows the microscopic world below, it won't fit me, my arms lost in the sleeves. I take myself to those who flourish in the ebb and flow, always mean to escape me. So, oh, high under the skyline, untouchable if falling, feel so peaceful in it. Up high under the skyline, I show you if you wanna see how deadly close so far away. World below, it won't fit me, my arms lost in the sleeves. I'll take myself to those who flourish in the ebb and flow, all the ways and means escape me. So up high under the skyline, untouchable if falling, feel so peaceful in it. Up high under the skyline, I'll show you if you wanna see how deadly close so far away can be. So far away can be. So far away can be. So far away can be. Every cloud has a silver lining. Baby, every dog really has his day. And it matters to me to see you smiling. Why don't we blow all your cares away? Yesterday is gone and will be forgotten. And today is where every new day starts. Got to be free as the leaves in autumn. You may be sad, but it never lasts. And maybe, by the evening we'll be laughing. Just wait and see all the changes there'll be by the time it gets dark. We could go walking out in the sunshine. Look at all the people out in the street, hurrying away to a business luncheon, waiting for a taxi for aching feet. Light up your face, baby, let's get going. Want to see a change in those weary eyes. We'll have some fun, take a boat out growing. Why on earth should life be so serious? And maybe by the evening we'll be laughing. Just wait and see all the changes there'll be by the time it gets dark. Just wait and see all the changes there'll be by the time it gets dark. Gasp of breath and pity I had enough.